segunda. Não gosto de terça. Melhoro na quarta. Sorrio na quinta. Gargalho na sexta. Eu subo na mesa e começo a dançar. Só vou parar quando a polícia chegar. Acabou a cerveja. Alguém foi comprar. Aumente o volume. Ainda tem gelo. E whisky barato. Saiu de controle. Não tem como voltar. Só vamos parar quando a polícia chegar. Cerveja. Alguém foi comprar. Aumente o volume. Ainda tem gelo. E whisky barato. Saiu de controle. Não tem como voltar. Só vamos parar quando a polícia chegar. Quando a polícia chegar. Quando a polícia chegar, quando a polícia chegar, quando a polícia chegar.